talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Central de Biografia, aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 1. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. Nuit Zébré, quartas-feiras, 21 horas, Canal 1. Não parece, mas já passaram muitos anos desde os grandes sucessos das duplas sertanejas. Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, entre outros, marcaram as décadas de 1980 e 90. Mas outros artistas há, outras duplas existem, que figuraram como artistas de topo em décadas anteriores. Em Baú Sertanejo, vamos conhecer não só as histórias que eles cantavam, mas também os seus trajetos. Baú Sertanejo, recuperando sucessos e histórias, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, com o Albert Andrade, no Canal 1. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Friday Night. Tudo bem convosco? Pois é verdade, mais um fim de semana que se avizinha. E eu, Carlos Bonaparte, estou convosco para vos trazer 90, não, 120 minutos de grandes músicas. São sobretudo Eurodance dos anos 90. Também algumas novidades para acalentar um bocadinho as nossas noites, não é? E eu espero que assim vá acontecendo ao longo destas 2 horas de programa e que possam despertar ao máximo esta sexta-feira, que já é sábado agora, que possam despertar ao máximo este sábado, este fim de semana, ao som dos grandes sucessos da década de 1990. E porque esta foi a marca da primeira etapa, da primeira temporada do Friday Night, vai ser assim. Vamos trazer, ao longo destas 2 horas de edição, 90, anos 90, as principais Eurodance. Vai ser assim, são sequências de 5 músicas que eu espero que vocês gostem. Vão ser 5 sequências de 5 músicas cada. E para começar, vamos ter No Mercy com a música... Aliás, não é No Mercy, vai ser Labouche. É, Labouche, que tinha uma música muito, muito conhecida e que fez realmente muito sucesso. E que, enfim, vamos aqui ouvir na versão da Labouche, que é, aliás, a intérprete original. Pelo caminho, também vamos ter outras músicas, como, por exemplo, Santa Maria, da Tatiana. Mas vamos abrir esta edição do nosso Friday Night com Anders Simpson. Foi um ícone na primeira temporada do Friday Night. É cantada, é interpretada por Due. E é assim que iniciamos mais uma edição do nosso... Friday Night! 5, 4, 3, 2, 1... Why?

Estamos de volta, ouvintes, depois destas 5 músicas. Mais 5 vêm já a caminho e uma delas é portuguesa. A música dos Santa Maria. É música que dá pelo nome de Tudo Para Te Amar. Mas é uma versão que dura mais ou menos 7 minutos. É mais uma daquelas mixagens que os Santa Maria faziam nos seus primeiros CDs. E hoje então vamos ter aqui momento para recordar dessa altura dos Santa Maria. Eles que aliás têm um disco novo, têm a música nova, mas agora vamos ficar por esta. Vamos ficar por aquele sucesso da década de 1990 nesta edição do nosso Friday Night. E hoje então temos, para além de várias outras músicas, temos nesta sequência mais uma que ficou muito conhecida da por exemplo aqui da Corona, não é? Que teve vários sucessos, que era aliás uma modelo brasileira e que teve vários sucessos, um deles era o Rhythm of the Night. E é curiosamente com este que vamos abrir a segunda sequência da nossa edição do Friday Night. Friday Night. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of my life, my life. Oh yeah, the rhythm of my life. Oh,

singing Heidi, Heidi, singing Heidi, ho. This is for my love and I can't let go. Heidi, Heidi, singing Heidi, ho. This is for my love and I can't let go. Sexual feeling. Depois deste tema de Thalissa, grande música, grandes sucessos da nossa década de 1990. Agora vamos carregar um pouco mais. Vamos ficar com 20 Fingers. Eu não vou dizer o nome da música, mas vocês já vão conhecer qual é que é. Vamos carregar um bocadinho mais. Vamos dar um pouco mais de potência. Vamos ouvir aqui música pastilha, não é? Chamada música pastilha. Ou seja, um Eurodance um bocadinho mais underground, mais hardcore. Nesta edição do nosso Friday Night para 29 de agosto de 2015. Vamos à música. 5, 4, 3, 2, 1. fuck out of here. Eeny weeny teeny weeny shriveled little short dick man. Don't want. Eeny weeny teeny weeny shriveled little short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Here we go. We'll be right back. de volta, ouvintes. Cá estamos, depois de muita dança, depois de muita energia. E ainda não acabou, ainda tem mais. O nosso Friday Night tem 120 minutos de duração. São 2 horas sempre a bombar. Podem arrastar as cadeirinhas, arrastar as mesinhas, preparar as perninhas, porque vamos continuar a dançar ao som do Eurodance dos anos 90. Bom, agora vamos balançar, vamos... Para além de mexer as perninhas, vamos lá levantar as mãozinhas, porque vamos ouvir na abertura desta quarta e penúltima sequência Equador, uma música de Sash, para ouvir nesta edição do nosso programa Friday Night. Tem muito mais para ouvirem. Por exemplo, só para apimentar um bocadinho mais as coisas, vamos ter uma outra música que fez muito sucesso. Ah, pois fez muito sucesso. Fly Away, Come Here, da Latricia McNeil. Nesta sequência ainda, mas para já, o tema então de Sash chama-se Equador. que alguien a mi lado se refugió. Ayer tú dijiste me voy, pero vuelves y preguntas dónde estoy. próxima música é brutal. Não podes perder. Let me take your heart. Oh, oh, oh. Let me be your body. Let my hands around you tonight. Oh, oh, oh. You cannot deny it. You and me together. Oh, oh. I was lost. E aqui estamos ouvintes depois do Christian McNeil com este Fly Away Come Here. O nosso Friday Night desta edição está a chegar ao seu final, mas atenção porque vai ter mais. Daqui a pouco vamos continuar com mais uma sequência de 5 temas. Mas antes de fechar, quero só despedir-me, agradecer a vossa presença e dizemos que para a semana, se tudo correr bem, haveremos de estar de volta para mais uma edição do nosso Friday Night. Eu sou o Carlos Bonaparte, tive muito gosto de estar convosco, é um prazer e gosto muito de regressar a este espaço radiofónico, que foi aliás um ícone nos anos 2011 e 2012 no grupo Antenweb. Na altura era só a Rádio Antenweb, não é? Saudades deste programa que estreou no dia 5 de março de 2011, uma sexta-feira, já era sábado naquela altura. Bom, muitas saudades. Ouvintes, tempo de finalizar esta edição do nosso Friday Night. Vamos estar com mais uma sequência de ouro, mais uma sequência que vai reunir, só para este, assim para ser um dia de festa, vai reunir, por exemplo, aquela Tell Me Your Secret, lembram-se? Da Nina, que cantava esta Tell Me Your Secret. Não vai ser a única, não vai ser a única. Vamos ter, por exemplo, aqui, só para apimentar um bocadinho mais as coisas, uma música que a Madonna lançou, Like For A Girl, e ela lançou uma versão dance. Já foi anos 2000, mas vale a pena conferir no fecho desta edição do nosso Friday Night. E aliás, com ela, vamos abrir a última sequência do nosso Friday Night desta semana, quando eu mandar, a contagem vai ser lançada e vamos ouvir então 5 grandes músicas. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui. Obrigado pela vossa presença e até à próxima edição do Friday Night. E soltem a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Boys who look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl. We'll be right back. buy shirts and boots. It's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. But secretly, I'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl. We'll be right back. your body next to me. Let's have some fun, just you and me tonight. You can give me what I need. You're my heart desire. To my heart.